2, 3, tá gravando. Luz, câmera e ação, vagabundo. Quem sabe de toda a verdade? Para, não mero cego, surdo e mudo. 2, 3, tá gravando. Impressiona esse mundo. Quem sabe de toda a verdade? Para, não mero cego, surdo e mudo. Cenas cortadas, mentiras muqueadas. Os aplausos foi pro ar e as vaias editadas. Ninguém pode saber que o galã da TV se diz um bom artista, não se arrisca e chama o dublê. Suas mina mais gostosa, beleza linda, vulgar. Antes de ir pro ar, faz o teste do sofá. Talentosos atores têm sua passagem restrita. Diretores valoriza, primeiro filho do artista. Brasília, engravatados metendo bom moço. Sorrisinho na campanha e lá vem grana no bolso. Famosona Xuxa, a rainha dos pivetes. E quem inventou remédios que cura ninguém conhece. Vou torcer pro meu time corintiano feliz. Mas sinto, não duvido que comprarão o juiz. Se eu xingasse a Globo, nenhum programa ao vivo. Será que depois disso eu saía de lá vivo? Por trás das câmeras, artista não é tão simpático. O político no congresso é patético, é estático. O que passa na favela é ainda mais trágico. Famílias inteiras embaixo da ponte é dramático. Faz polêmica com a desgraça da favela toda. Mas quando desliga o rec da Atena, quer que se foda. Na tela o ator se comove com campanha séria. Vai as lágrimas sem dono, ajuda e não chora a miséria. Literalmente os brasileiros se matam. Pai de família ganha menos que deputado, concílio, gravata. Isabela, Zeloás, quantas por dia se perde? As lentes num flagra, legião de Nardones e Lindenberg. Sente top, pode parar, não tem só um. Que muda o sobrenome, não ser capaz de matar o pai por fortuna. Porra nenhuma, os pudores se foda. Se filma, mas é bem pior a vivência dos bastidores. Enquanto os paga de galã, sai na capa da Capricho. Vem no Vietnã, pega um teco, vira bicho. Eu quero ver quando elas vê que o príncipe que elas quer. Quando chapa de uísque bate na filha e mulher. E que a princesinha que faz sucesso pelos peitos já teve 3 PO por causa de preconceito. Jornalista racista, apresentador nazista. E o jornal mostra o quê? Fim de ano na Paulista. Pagas pra diarista, propaganda de revista. Parcele a sua compra, foda a sua vida vista. Se for pra dar ibope, pra eles tá firmeza. Mas por que as mina aqui só tem um dia de princesa? Eu não vou pra grupo não, manipulação em massa. Bonitinha da TV, mó insossa e sem graça. Fala que eu te escuto, cê pagando pra falar. Se é assim me liga que até eu vou te escutar. 2, 3, tá gravando. Luz, câmera e ação, vagabundo. Quem sabe de toda a verdade? Para, não mero cego, surdo e mudo. 2, 3, tá gravando. Impressiona esse mundo. Quem sabe de toda a verdade? Para, não mero cego, surdo e mudo.